Carvalho, numa canção dedicada a todos que se amam intensamente. Oh, oh, oh, meu doce, minha linda, minha flor, minha querida. Sou grato a Deus por tê-la em minha vida. Te amo tanto, mais do que imagina. Meu raio de sol, meu bem mais valioso. Seus olhos, o mais lindos, o cabelo mais cheiroso. Coração formoso, beijo mais gostoso. Você é a princesa que meu coração deseja. Oh, meu amor, eu te amo tanto. Estou sendo sincero. Me deixe lhe provar o quanto eu te quero. Joia minha, com você darei início a uma família. Um lar abençoado, conforto e fartura. Dar-te-ei um castelo que seja a sua altura. Sempre te amarei, desse castelo você é o rei. Sua mulher fiel e prestativa eu serei. Disso, querida, eu nunca duvidei. Já sabia desde a primeira vez que te avistei. Sou sua e de mais ninguém. Paixão da minha vida, eu me apaixonei. Então fique comigo. Sua mão, eu caso contigo. Na tristeza ou na alegria, estou ao seu lado. Pra sempre, meu bem. Nosso amor está selado. Oh! Meu amor, eu te amo tanto. Estou sendo sincero. Me deixe lhe provar o quanto eu te quero. Oh, meu amor. Te quero, o meu amado. Te quero ao meu lado. Creio no que diz. Prometo me esforçar. Pra quê? Para te fazer feliz. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Ó, meu amor. Te amo tanto. Estou sendo sincero. Deixe-lhe provar o quanto eu te quero, meu amor. Te quero ao meu lado. Creio no que diz. Prometo me esforçar. Pra quê?